digna do meu apreço. Desconheço o que é cansaço. Feito nuvem de poeira, apareço e me disfarço atrás do seu endereço que na carta veio errado. E viro o mundo pelo avesso, morena dos meus pecados. Na fogueira do teu beijo eu me queimo de bom grado. Se foi tão bom no varejo, imagino no atacado, morena, que nem caneta em mão inspirada vai deslizando igual queda d'água. Açoitando o vento eu vou seguir nesta galopada. Morena do meu apego, logo chego em teu pedaço. Quero em tua cabeceira reservar o meu espaço. Pra viagem ser ligeira, traço léguas num compasso. E só encontro meu sossego, morena, no seu abraço. Pra ter mais deste chamego que me deixa enfeitiçado, crio asas de morcego e vou voando pro seu lado, morena, que nem cometa em noite estrelada. Meu pensamento vai comendo estrada, cavalgando o tempo a prosseguir nesta galopada. Em noite estrelada, meu pensamento vai comendo estrada, cavalgando o tempo a prosseguir nesta galopada.